precisa me contar a tua vida, pois o teu olhar mostra muita tristeza. Tua vida é uma incerteza. Por isso venha Jesus entregar a tua vida e vem comigo então cantar a canção do amor. Se encontra no olhar do Senhor e feliz serás. Podes crer, pois Jesus Cristo tem muito poder. Por isso venha Jesus entregar a tua vida e vem comigo então cantar a canção do amor.